Estavam de mini saia, lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim, apenas uma informação. Está tudo bem por aí? Onde estiver, se calhar em casa ou a trabalhar, ou se calhar a sorte não dá com quem te interessa, mas se calhar no hospital, mas o que importa é ouvir a Rádio Arconcelo, isto é que importa. Então vamos lá até ao Minho, com quem? Com Cristiana Sá, regatando a concertina. Yeah.

cantar a canção mais romântica que eu gravei, hein? Eu quero avisar aí os rapazes, quem quiser pedir namoro, que aproveita esta agora, hein? Com tanta mulher bonita aí, tanta moça bonita, olha aí, vai lá. Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, sinha, deixa vir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, sinha, deixa vir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau. E o bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. O cheiro é bom, mas o doce é o cozido, é o prato preferido. Portugal, ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau, Maria, sinha, deixa vir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau, Maria, sinha, deixa vir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau de mulher vindo de José da Noruega ou aqui de Portugal, Maria, sinha, deixa-me cheirar, que coisa tão gostosa, nunca cheirei nada igual. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, deixa cheirar teu bacalhau. Maria, sinha, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, sinha, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Parte de um amigo Lourenço, para os seus amigos de trabalho, para os seus familiares, sem esquecer o animador. E pois é, um ruizinho de Panacova, mesma maneira com seus domínios. E de Lisboa. Uma casa à toa, que ainda era tão

segredo é sereno. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Com a emissão Música da Glória, que vai estar hoje a partir das 14 horas até as 6 horas. Que quantidade de lágrimas deve. Para todos os doentinhos, para todo o pessoal que a conhece. Para ganhar o teu amor. E para todos os animadores aqui da rádio. Então vamos lá com Marisa, quem me dera. Faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço. Minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir. Faça chuva, faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono. Quissá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quissá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. ao vivo de Orleans, do Zenit de Orleans, com a grande artista que esteve aqui connosco, Tony Carreira. E este disco foi pedido à parte da Manuela, para sua amiga Paulina, para sua amiga Rosi, para todo o pessoal que a conhece, e sem esquecer o animador. Então vamos lá com Tony Carreira ao vivo aqui do Zenit de Orleans. Como eu não sei também. Aquele sucesso, o grande sucesso do Tony Carreira, resta, vamos lá com o Nininho, Cristiano Maia, Eu Gosto de Ti. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tamo, saudades me vai matar. Logo pela manhã,

teu cheiro, teu abraço, teu olhar. Mas agora estás com Deus e um dia a gente vai se encontrar. Bom pai, bom filho, bom irmão, grande amigo, um imenso coração. Tua voz, teu sorriso, tuas canções vão viver pra sempre em nossos corações. Obrigado por tudo, te amamos. Era o último trabalho do Luque e Mateus Junior, obrigado. E vamos lá com agora com David Careira e Carolina, só tu e eu. sempre no momento tu e eu, só tu e eu, tu e eu, só tu e eu. Eu já te perdi, já te encontrei, eu já te esqueci. Ficamos sempre com música romântica com a família Careira, mas desta vez Miquel Careira, desde que eu te perdi. Se puder

Então vamos lá, pour te remonter le moral, Manuela, un medley de Tony Carrera. Yeah. temos quase chegado na reta final. E vamos lá, com música para mais jovens. Com o grupo Non-Stop. Ao limite ao voo. O meu passado foi um sonho que acabou.

vida inteira. É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos. Meu anjo querubim, doce dos teus beijos, calor dos teus braços, perfume de jasmim. Chegou no meu espaço, mandando no pedaço. O amor que não é brincadeira. Bebou, me deu um laço, dançou bem um compasso, de prazer levantou poeira. Portugal é lindo. E isto tudo na Rádio Arcanciel, não é? Dá-lhe com muito amor. 11:58 aqui nas antenas da Rádio Arcanciel. E já chegou a hora de me despedir de vocês. E pois é, Portugal em festa se acaba por hoje. Mas para a semana a mais. Então, como já sabem, Portugal em Festa torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9h até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. Para mim, foi como sempre, foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Não se esqueça, não se esqueça, sintonizar a vossa rádio, a nossa rádio. Tem narinas bonitas, tem damas de encantar. E a partir das 14h estará a minha amiga Glória com a música da Glória até as 16h. Em Portugal, é isso mesmo. Temos a e amanhã, amanhã, Argemiro. Tem Soraya também. E despedida foi sexta-feira, o meu amigo Lourenço. Um fim de semana à porta. E sábado a Cristina, Portugal no coração. E acabamos com Lionel Jerome. No telefone sano. Então daqui lá, portas bem, tudo bom. Cuida de vocês. E até quarta-feira. Tchau, tchau. E também temos sexy Júlia Pinheiro, sexy Sonia Lamas, sexy Fátima López, sexy Tânia Lima, sexy Oliveira, tantas, tantas outras. Portugal é sexy. Portugal tem as mulheres mais bonitas. Portugal é sexy. La FM en couleur. E uma série de medidas de saúde pública que ainda continuam no ativo mostra que a mortalidade de todas as causas atual está ao nível de uma época de inverno com menor impacto na mortalidade. A Baltasar Nunes também referiu que o impacto nos cuidados de saúde tem sido menor do que o esperado e antecipou uma descida muito grande da incidência para cerca de 60 casos por 100 mil habitantes daqui a dois meses, 60 casos quando nesta altura ronda os 5 mil. Nesta reunião da DGS...